E aí gravasse. Não, olha, já tinha ela. Eu convido ela na florzinha do gatinho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.